preso em uma cruz, vindo do céu para Santo se entregou por mim, doando sua vida por amor. Naquele dia o universo contemplou, o plano do Pai se confirmou. Poderia imaginar que a cruz seria seu lugar e morreria assim por mim, mas ressurgiu e vivo está no céu. Hey, hey. estar.